Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. Olá a todos e bem-vindos a mais um Checkpoint. Neste mês iremos falar dos jogos que zeramos durante o mês de julho, né? A gente tá em agosto. E comigo está o Mário. Oi. E o Lucas. Olha, hoje vocês vão ter que me aguentar porque eu tenho bastante coisa pra falar, hein? Foi um mês bem, bem grande pra mim. Eu tenho bastante também, mas eu tô com as minhas anotações e acho que vai dar tudo certo. E vamos começar falando sobre o jogo que os ouvintes nos indicaram, que no caso foi Donkey Kong Country, que foi do René. Todo mundo aqui jogou? Então, eu não joguei recentemente porque eu já terminei esse jogo na minha infância, né? Porque eu tenho o Super Nintendo e quando eu peguei o SNES Mini na época eu terminei de novo. Então, ele tá assim, é um jogo que tá bem fresco físico. Na memória, né? É, não é fresco na memória, mas eu tenho uma boa noção dele. Eu acho, é um ótimo jogo, né? Acho que até hoje, graficamente, eu acho bem legal, né? O Donkey Kong e tudo mais. Eu só não gosto dos chefes do jogo, acho que em relação às sequências dele, os chefes são bem fraquinhos, mas tudo bem, né? Por ser o primeiro jogo da série. E tem uma porrada de coisa secreta, nossa. Acho que qualquer lugar que você taca o barril na parede, faz um buraco e tem um minigame de banana. Então, eu tenho minhas dúvidas quanto graficamente, porque, assim, apesar de ele ser muito bonito, né? Na época, o mais chamativo dele foram os gráficos 3D, né? A ambientação 3D. E você jogar hoje em dia, principalmente no Switch, tira um pouco da magia, porque você entende que aquilo, na verdade, são sprites renderizados em 3D, né? É um 3D renderizado em sprites, não sei. É um processo que eles pegaram 3D, transformaram em sprites e o cenário também, ele tá um pouco destoante, como é que fica no Switch. Não então... é tipo Mortal Kombat, Mario, que filmaram a galera e, tipo, jogaram no jogo? Só que o Donkey Kong é 3D, né? Não filmaram um gorila, assim. Então, o processo é o mesmo, mas eles modelaram 3D, né, mas pegaram os frames e colocaram sprites e transformaram os personagens. Mas o que eu queria falar é que você jogar no Switch fica um pouco distoante de como a sua memória afetiva trata o jogo, sabe? Você fala, caramba, era assim que eu jogava esse game? Ele realmente é desse jeito? Tipo, os gráficos não estão tão bonitos quanto você imaginava, sabe? Eles são muito bons pra época, e eles ainda são, eu acho que Donkey Kong é um jogo que envelheceu muito bem, mas tá muito distorcido de como eu lembrava que era. Ah, eu achei, tipo, eu não tenho nenhuma relação com ele na infância, né, eu joguei ele, não foi pelo pedido do René, eu até aproveitei, eu comentei no Checkpoint, no karaokê sobre isso, eu terminei ele em dezembro do ano passado no Super Nintendo Mini, também. E, sei lá, usei um filtro lá do Super Nintendo Mini pra ficar meio com as linhas, né, de CRT lá da vida. Eu achei que ficou ok, eu não tenho nenhuma relação com ele na infância. Eu achei que, tipo, o gráfico tá ok, não, tipo, eu já conhecia como era o gráfico, então não foi nenhuma surpresa ver aquilo lá, sei lá, ele é diferente da pixel art que você vai ver em Super Mario World, mas ele tem seu charme. Ele é um pouquinho repetitivo, assim, né, mas eu não sei, isso aí já é uma coisa que eu não tenho certeza, mas parece que quase toda fase tem uma mecânica única, assim, às vezes, né, tipo, tem uma fase que você aperta um botão e vê uns bichos correndo, tem algumas de Minecraft, tem o que tem evento de neve, eu acho que é uma plataforma que envelheceu muito bem, você consegue pegar facilmente pra jogar de boa, sabe, ele é só um pouquinho mais difícil acima da média, assim, dificuldade, né, não é tão simples. Então, eu fiz uma anotação aqui e foi, tipo, o que me irritou mais no jogo foram, acho que, duas fases específicas, que é a primeira do kart. Essa fase é sempre mais difícil mesmo. O bagulho é meio, tipo, você tem que ter visão, você tem que ter decorado a fase inteira, porque você tem que saber exatamente quando pular. Você não consegue ser reativo naquela fase. E a outra foi a da neve, que é uma plataforma que é uma fase que Eu não lembro se vai piorando, se essa é uma e aí a segunda é a que tá uma nevasca absurda e você tem um negócio de ficar tendo que acertar o time dos barril girando, pra você ficar se arremessando. E aí se você não sabe o atalho, você tem que ficar numas partes que tipo, você precisa ter mira, só que você não tem visão nenhuma. E aí fica meio que parece que é RNG, porque você vai clicar, você vai morrer, aí você vai ter que repetir a fase inteira de novo. E é grande essa parte, se você não usa nenhum atalho. eu fiquei meio, tipo, meio puto com essas duas fases, o resto eu achei ok. Não tenho nenhum trauma. Mas essas duas são as... Tipo, são duas fases que, na minha opinião, tiraram muito a vontade de jogar no meio. E eu não preciso nem comentar que... Eu não sei se foi daí, mas eu adoro o tema de fábrica em jogo. Eu curto muito. Então, as fases de fábrica desse jogo eu acho maravilhosas. Principalmente aquela que fica apagando e acendendo a luz. Sim, então, é diferente. É uma parte poluída, né, da ilha. É, talvez até seja a origem, assim, de eu curtir fases de fábrica, na real. Mas, em geral, todo mundo aqui concorda que é um jogo que dá pra pegar hoje e jogar. Diferente de muitos jogos que a gente já tentou jogar aqui. Sim. Se você quiser que a gente fale de outro jogo que tenha no Nintendo Switch Online do NES ou no Nintendo Switch Online do Super Nintendo, é só comentar que a gente vai adicionando na listinha. Ah, por enquanto a lista está vazia. E a Nintendo também não está lançando tanto jogo assim nos serviços. Mas tem bastante aí para escolher ainda. E agora vamos para os nossos jogos que jogamos durante o mês de julho. Esse mês de julho aí eu comecei a jogar bastante coisa. Há uns tempos atrás eu tava preso muito no Binding of Isaac aqui. E geralmente eu passava... Que tá durando a 3 checkpoints, é isso aí? É, e pior que eu ainda tô jogando. Eu tô quase fazendo o achievement mais difícil do jogo e tô quase me sentindo um prozinho dos jogos de novo, que faz tempo que eu não faço uma coisa absurdamente difícil. Mas enfim, hoje eu quero falar de coisas mais diversificadas, né? Eu acabei assinando o Xbox Pass, o Game Pass no PC, então também consegui testar mais coisas. Agora eu entendo como que o Jeff consegue falar de tanto jogo indie diferente, né? Porque o Game Pass pra mim é acessível, né? Eu paguei R$1 no primeiro mês e agora vai começar a ser R$15. Olha, é a segunda vez que a gente faz propaganda não paga desse... Não paga. Não, mas, cara, eu tô recomendando mesmo porque eu acho muito louco. Tem muita coisa lá e é um preço totalmente acessível pra você testar muita coisa nova. Aí, se você ficar de saco cheio, cancela rápido o serviço. Mas vamos à listinha. Primeiro, umas coisas que eu comprei na Steam Sale. Eu comprei o Katamari Damacy Reroll. É o mesmo do mesmo, Katamari, sai rolando na bola, pegando um monte de coisa. É o remake do primeiro, isso aí, né? É o remake do primeiro. É o do primeiro. Eu, na época do PS2, é engraçado até que eu tenho esse jogo original no PS2, o We Love Katamari. Foi o que eu joguei mais. E é o que eu mais gostava. Então, jogar esse primeiro assim, eu não tô tendo tanta... Como é só dizer? Tanta diversão quanto eu tinha no outro, porque é uma versão mais simples. Eu acho que você sai andando com a bola e fica batendo em qualquer coisa e fica voando um monte de pedaço, não varia tanto o mapa. Enfim, se você nunca jogou Katamari antes, vale a pena. Mas se você jogou alguma versão posterior, você vai baixar e vai ficar com aquele sentimento de que eu queria mais, só que falta coisa. A trilha sonora desse jogo, pelo menos, é fenomenal, né? É fenomenal. É, só que minha música preferida ainda também fica no segundo. Mas a música tema... É, tem uma lá muito foda. Mas a música tema é maravilhosa, assim. E é bizarraça também. Outro jogo que eu peguei na verdade, esse não foi em promoção. Esse aqui foi um amigo meu que tem o Humble Bundle, só que ele tem tanto jogo que ele não consegue vender, aí ele me deu o Horizon Chase Turbo. Joguei um tempinho. Se você gostava de Top Gear, com certeza vai gostar desse. Porque ele é bem simples e divertido, é só acelerar, virar e turbo. Não precisa nem brecar, se bobear. mas eu gostei porque ele adiciona alguns elementos assim que deixam o jogo um pouco mais complexo. Que nem, por exemplo, você não tá só correndo e pegando combustível lá na pista. Você tem que pegar, por exemplo, várias moedas. Aí quando você pega várias moedas, você ganha um troféu a mais. Além do fato que tem várias coisas engraçadas que nem pista no Brasil e tem um carro da firma, sabe? Que é um carrinho mal antigo com uma escada assim em cima. Aí tipo, o cara fala... Como é que era? Foi Deus que me deu, sabe? Assim, correndo pro outro, quando passa. O jogo tem um charme bem bacana, é muito legal. Outro jogo agora, na verdade, é um beta. Eu me inscrevi para vários betas da Devolver Digital, né? Eu gosto bastante dos jogos deles. Por sinal, eu não joguei o Carry On, que foi um jogo que saiu, né? Que você é um monstro, mas... Assisti meu amigo e minha namorada jogarem e terminar o jogo e é fenomenal. Então, se você quer uma experiência curta, da hora, que você é um monstro, pode pegar. Mas é um monstro como assim? Ah, esse Carry On, você é um bicho que sai comendo pessoas e... Você basicamente tá numa base militar que você sai comendo pessoas crescendo e você tem que sair dela. Aí você ganha poderes, sabe? Você fica invisível. Mas é 3D? Como que é o... É 2D. É pixel art, é. É bem bacana. É, você se sente um final boss no jogo. É muito engraçado. Mas o beta que eu quero comentar é do Fall Guys. Eu não sei se vocês viram esse jogo. É um Battle Royale com vários bichinhos que parecem feijãozinhos fazendo um minigame de Mario Party. Sim, as Olimpíadas do Faustão, né? Melhor definição. Eu gostei tanto do beta que eu já comprei. Esse jogo já... Provavelmente quando sair esse cast já vai estar lançado, né? O jogo. Mas vou falar. O negócio é divertidíssimo, cara. Você realmente sente numa... Esses negócios do Faustão aí que o Mario falou. Ou aqueles programas do Silvio Santos que você sai pulando, umas coisas girando, cai na lama. E como tem 60 pessoas jogando contra você também, e os caras podem te agarrar do nada, você pode trollar os outros, deixa o negócio mais aleatório e divertido ainda. Então, se você quer jogar alguma coisa... Acho que dá pra chamar amigos também, é legal jogar com a galera. Se você quer uma coisa bem aleatória, engraçada, procura aí Fall Guys. Que se você assina o PlayStation Plus, vai ganhar de graça até, na verdade. A gente faz propaganda pra tudo. Já fiz tudo propaganda mesmo. De Humble Bundles, é, PlayStation Plus, Xbox Pass. Tá louco, a gente não né? tá ganhando nada, é impressionante. Esse jogo ele tá bem famoso no Twitch, na verdade. O pessoal que comprou o beta tá jogando e assistindo bastante. A maioria da minha experiência foi assistindo também. Mas eu joguei um pouco do jogo. É muito Você bom, concorda cara. Com a recomendação, Ara? 100%, ele é um jogo divertidíssimo. É aquele tipo de jogo que, puta, eu queria ter pensado nessa ideia, sabe? Que a ideia parece muito simples, a implementação parece muito simples, mas funciona muito bem. E funciona bem mesmo, eles mudaram coisas que nem eram 100 jogadores e deixaram 60 porque tava muito caótico. Você tá vendo que os caras estão... Eles estão prestando atenção no beta e corrigindo vários problemas. Então, estão dando bastante atenção nisso aí. Outro beta que eu quero comentar rapidamente é Blightbound, que é outro jogo publicado pela Devolver. É um joguinho que lembra bastante Diablo, só que ele tá cheio de bug ainda e acabou de entrar em Early Access, então isso eu vou esperar pegar. Mas se você é fã de Diablo, que é uma experiência pra jogar até, acho que é 3 pessoas diferente do Diablo, que são 4. Mas você quer fazer dungeons, pegar loot, matar bichos grotescos, demônios, dá uma olhadinha no Blightbound e no futuro, quem sabe, né, se eles deixarem o jogo mais legal, né, porque tá cheio de bug, pega que vale a pena. Agora entrando na área de Xbox Game Pass. Eu acho que é só Game Pass. Eu não sei se eu falo certo falando Xbox Game Pass, mas enfim. Sei que você tá jogando no computador, né? É, exatamente. Eu peguei só do PC. Aí eu não preciso assinar a live e aí sai mais barato. Agora, um pedido do René que a gente jogasse... Acho que o Jeff já falou do Streets of Rage 4, né? Ele já falou até no Checkpoint. Ele comentou já. Eu também joguei, então ele acho que ele deve estar um pouco mais feliz agora. Eu ainda não terminei porque eu tô jogando no hard com meu irmão e a gente tá apanhando pra caramba. E é aquele jogo quando você morre e volta pro começo da fase, e isso é um pouco triste, mas faz parte do desafio. Mas volta realmente... pro começo da fase que você morre, não pro começo do jogo. Não, na fase que você morre. É, se fosse o começo do jogo, aí eu já tinha quitado, basicamente. Uhum. É, na verdade muda como é que era o jogo tradicional, né? Porque tinha continue, etc, porque era arcadezão. Uhum. Mas a dificuldade que eu tô é 2 vidas por fase e é foda, tá difícil. Você tem um chefe lá que a gente fica penando e não consegue. E você pode dar a opção de perder score pra ganhar vida, mas a gente não quer esse modo easy. Vocês não estão nesse modo easy? É porque, assim, a gente tá no hard. Uh-huh. Só que se você doa metade dos seus pontos, você pode jogar com 5 vidas na fase, alguma coisa assim, sabe? Só que eu tenho orgulho, eu não quero fazer isso. Tô jogando um pouco do Gears of War Ultimate com a minha namorada, porque ela nunca jogou Gears of War. Novamente, acho que eu até comentei esse jogo aqui no Checkpoint uma vez, ele é muito bom. Gears of War é um jogo TPS maravilhoso. Acho que o primeiro, o segundo, assim... Os primeiros têm bastante carisma e são bem divertidos. E violentos. E o último que eu quero comentar aqui do Game Pass é o Minecraft Dungeons. Novamente fazendo referência a Diablo, porque eu gostei bastante do Diablo 3, né? Joguei bastante tempo. O Minecraft Dungeons, ele parece um Diablo muito, muito simplificado. Tanto é que você vai no ferreiro do jogo, aperta um botão, dá dinheiro e sai um loot, sabe? Não tem nem você de pegar material, essas coisas. É só apertar um botão. O jogo não tem classe, você pega a armadura e define as suas habilidades. Então, se você quer uma experiência bem simplificada de Diablo, vai no Minecraft Dungeons. Ele é divertidinho, a gente não tá gostando. Só que parece que ele vai cansar rápido e é limitado. Então, não queria muita expectativa. Que é o que condiz com muitos reviews que eu vi por aí. Esse é um jogo que tinha muita expectativa em cima, só que aí caiu a ficha pra muita gente, que é... ele é limitado, simples, e provavelmente vai gastar muito dinheiro com DLC, né? Porque já tem uns DLCs lá anunciados. Cara, consegui gostar desse jogo. Eu acho que você ter comparado com o Diablo é interessante porque a minha perspectiva é mais que ele é muito mais um Minecraft com outros elementos de RPG. Em outros momentos, eu acho que não faz sentido você trocar equipamento e virar outra classe do nada e começar a soltar magia. E depois você voltar pra ataque melee, outra hora você voltar pra ataque ranged, sabe? Uhum. Eu acho que isso quebra um pouco o jogo. É, sei lá, eu acho que esse game ele foi feito essencialmente pra utilizar o nome Minecraft e ter uma renda extra ali na franquia. E tentar manter a franquia revitalizada de algum jeito. Uhum. É, eu concordo realmente um pouco com isso, que ele é simplificado e tá usando o Minecraft pra fazer um pouco mais de sucesso. Mas eu acho que ele lembra bem Diablo porque tem até aquelas portas que você entra e vai parar numa cripta, sabe? Tem inimigo que solta que é mini-boss com alguns efeitos especiais. Então ele pegou bastante aspecto de lá, só que tirou tudo que é complexo. Então não tem você ficar distribuindo muito status, sabe? Você equipa armadura, tá lá, é aquele status. Uhum. Eu acho interessante tipo, eles estarem tentando jogar pra frente a franquia Minecraft fora do convencional deles, né? Eles estão tentando fazer de fato ser uma franquia maior, não com um jogo só. Então eu acho, e como o público do Minecraft é meio infantil, eu acho que faz bastante sentido ser um Diablo simplificado. Porque pra faixa etária do jogo ele é menor também. É, faz sentido, importante, sim. É importante porque, assim, Minecraft, a franquia é muito rentável, né? É, tem animação, tem produto, camiseta, boneco, etc. Então, eles vão precisar continuar fazendo jogos desse tipo, mesmo que os jogos flopem. Porque eles vão vender produto, o produto vai gerar uma renda, enfim. A gente sabe como é que isso funciona com Pokémon e outros tipos de franquias de jogos que migraram para outros mercados, outros produtos, né? Então, a gente provavelmente vai ver outros tipos de jogos de Minecraft. Acho que a tendência é ter elementos de RPG. Não sei quais outros tipos de jogos podem surgir disso. Minecraft Kart. Então, não, eu acho que tem que ter elementos de RPG, porque acho que não vai, não vai encaixar, sabe? Você não adianta fazer um jogo de esportes com Minecraft. Acho que não vai funcionar. Harvest Moon, Minecraft. Isso pode funcionar, no sentido de você criar monstrinhos, né, dentro da sua fazenda, criar creepers, esse tipo de coisa. Dá pra fazer tudo. E antes de passar para um jogo que eu quero comentar com mais detalhes, eu esqueci de falar de um da Steam. Esse eu não tenho o jogo, mas meu irmão tem, é o Blazing Chrome. Eu não conheci esse jogo. Ele chegou do nada pra mim. Né? Eu não sei se é brasileiro. É dos caras do Odalus, não era? É, esse jogo é brasileiro. É, ele me chamou do nada pra jogar, a gente jogou, terminou já, né? Ele é um... Uma homenagem a Contra. Então você tá andando, toma um tiro e morre na hora. Mas eu achei muito bonito, bem feito. E se você quer um desafio assim, passar um tempinho, né? Porque, diferentemente de jogos antigos que nem Contra, etc., as fases têm checkpoint. Então, se você morre no meio dela, geralmente é um checkpoint. Mas se você morre no meio dela, você começa no meio, então não tem aquele estresse absurdo. A não ser que você jogue na dificuldade mais difícil, que aí tira até checkpoint. Mas aí é um nível acima se você curtiu o jogo muito e quer se desafiar. Mas o jogo por si só já é um desafio, porque é um 2D com muito tiro voando na sua cara. E pra mim vale a pena jogar duas pessoas. Sozinho eu não vejo muita graça. Agora tem três jogos que eu quero comentar que eu passei um pouco mais de tempo jogando, né? Primeiro é o Dead Cells. Ele é um rogue 2D. Eu não vou falar o que todo jornalista de jogo fala, que parece um certo jogo 3D aí que é difícil. Aham, uhum. Porque tem uma lareira no meio e essas coisas... Tem até referência nesse jogo, literalmente, num lugar que tem um soldado lá numa uma lareira mesmo. Não é lareira, é fogueira. É o Fire... É Fire Shrine? Bonfire. Achei realmente difícil, como muitos dizem. Ele é... O fator rogue dele deixa divertido, né? Porque toda vez que você vai, você ganha itens novos, o layout é único... Mas é legal que você pode escolher as rotas que você vai seguir. Eu acho que é lá Slay the Spire, sabe? Ah, tem dois caminhos que você pode seguir aqui. Eu quero ir pro pântano ou pro cemitério, entendeu? Aí você escolhe um deles. Eu só não joguei muito... A fase seguinte, basicamente? É, a fase seguinte. Você, quanto mais poderes você vai pegando... Porque eu acho que ele tem muito aspecto Metroidvania também. Que você ganha poder de pular em parede, de não sei o quê, sabe? Pra você passar em áreas que antes você não conseguia. Então você consegue habilitar caminhos novos. Então... Eu só não joguei muito porque ele fica absurdamente difícil. É um ponto que tira todo o prazer que eu tenho jogando o negócio. E aí eu tenho que me dedicar somente nele. E eu já tava fazendo isso com o Binding of Isaac, que eu acho que é um relativamente mais fácil, né? O Dead Cells, quando você termina, você habilita várias dificuldades hard, então acho que tem 6 níveis de hard. Eu fiz o primeiro e o segundo e pra mim foi o suficiente, porque depois ele tira toda a sua fonte de ganhar poção pra healing e todo inimigo te dá um dano lá que te deixa envenenado, sabe? E aí passou a ser mais uma experiência de decore o padrão de todos os inimigos, não tome nenhum hit, e aí você consegue jogar bem. Aí perdeu sentido pra mim. Acho que eu joguei o suficiente. Ele não é roguelike, ué. Ele é. Ele é gerado aleatoriamente, né, os mapas, por mais que sejam iguais e os caminhos, assim, iguais o mapa, né, o tema. Os itens que saem de baús, é tudo... Procedural, né? É isso, exatamente. Então você pode achar um item raro no meio do caminho ou não, dependendo do set que você tem, você sabe que você não vai longe porque tá um lixo. Um aspecto que eu gostei muito nesse jogo, por exemplo, é a sinergia de itens. Às vezes você pega, por exemplo, uma bomba de fogo e você tem uma espada que joga óleo nos inimigos. Então a partir do momento que você ataca ele com a sua espada e joga a bomba de fogo, você começa a dar o triplo de dano, por exemplo. É muito legal aprender sobre sinergias e eu acho que a variedade de itens é muito boa. Só que é que nem eu comentei, chega num ponto que fica tão difícil que você tem que se dedicar somente nele, porque se você fica um dia sem jogar, já perde meio que a... A prática. A prática, exatamente. Então, se quer se desafiar no jogo Rogue, Dead Cells. Vale muito a pena. Um jogo que eu tenho muito carinho agora, que eu tinha visto só meu irmão jogar, então eu conhecia muito por cima, é o Hat in Time. Eu peguei numa promoção, tô com vontade de pegar até jogo físico dele do Switch agora, porque eu gostei tanto desse jogo que eu não consigo nem expressar. Eu já vi, fica o aviso que, pelo que eu li, eu tava pensando, eu comprei também no Steam, até no Steam, o Hat in Time, eu pensei em comprar no Switch, porque o Switch pra mim faz sentido pra jogo de plataforma 3D, né, mas... Eu li que o port não é bom, que na verdade que o port é bem ruim, inclusive. Mas pra mim é só pra ter, Jomon, né? Nem pra jogar, de verdade. Tá, tá. É bom. Que no Hollow Knight, que eu tenho digital e comprei o físico. No Hollow Knight no Switch, pelo menos se você quiser jogar, tá no console que roda bem ele, né? É. Eu acho que eu gostei mais ainda desse jogo por causa de uma coisa que não é muita gente comenta, que é o cooperativo. Eu joguei o primeiro mundo sozinho, depois eu terminei tudo com a minha namorada. A gente pegou todos os timepieces do jogo, né? Vou dizer, nossa, que experiência absurdamente legal jogar cooperativo. A gente jogou o Remote Play da Steam, ela jogou na casa dela, eu aqui, né? Ok, cai o frame rate, a qualidade gráfica cai um pouquinho, sabe que o jogo fica um pouquinho mais travado, mas o jogo te dá uma liberdade tão grande que fica divertido. Cada um pode ir pro seu caminho do mapa, é uma split screen, né? Porque eu conheço muito jogo que adiciona a versão cooperativo, que geralmente o negócio é muito tosco, ou vocês ficam na mesma tela e não podem ir muito longe do outro. Só que nesse, é liberdade. Cada um vai pro seu lado, você equipa a roupa que você quer, você equipa os itens que você quer. Na cutscene aparecem os dois personagens. É lógico que tem um bug e outro, né? Por exemplo, o chefe, ele tá mirando em você, ele faz um golpe em área. O golpe em área acaba atacando o seu amigo porque ele tava fora do foco que tá vindo o golpe, sabe? Tipo, em área gigante, assim. Então, tem uns bugzinhos assim. Mas eu aconselho muito jogar esse jogo cooperativo com alguém. Foi a primeira vez que eu joguei, assim, um negócio... É tipo jogar o Mario 64 ou Banjo-Kazooie com outra pessoa. É tipo isso. Então, foi divertido pra mim e eu tenho muito carinho, porque o jogo tem muito carisma e... Os caras conseguiram fazer um baita jogo indie, assim, com orçamento até que era baixo. Então, parabéns aí pro Gears for Breakfast, que é maravilhoso. Uma pergunta, dá pra jogar esse jogo... É, vai, por exemplo, você tem um jogo, seu namorado tem um jogo e cada um joga na sua tela. Ou tem que ser sempre split screen? É, split screen porque é local co-op. Então eu dei o remote play e... Não existe o outro modo. É, não existe. Ela acessou o meu computador aqui do remote play e a gente jogou no mesmo jogo. Entendi. Tanto é que só eu ganhei os achievements, ela não ganhou. Mas ela nem tinha um jogo, então... É uma experiência muito boa, né? Porque eu comprei e deu pra aproveitar os dois. Eu vou passar pro último então, beleza? Certo, certo. O último jogo da minha listinha, eu acho que eu não esqueci de nenhum, já comentei de bastante coisa, tô até surpreso com a variedade dos jogos. É um que eu duvido muito que vocês conheçam, é um chamado Deep Rock Galactic. Eu conheço porque você me falou. Ah, é já. Verdade, né? Eu só comentei, falei, ah, tô jogando um bagulho assim, né? Ah, eu não faço a menor ideia o que que é. Se você gosta de jogar com anões, com metralhadoras e tomar cerveja, esse é o jogo pra você. É claro, eu gosto, com certeza eu gosto de tudo isso. E minerar. Muito aleatório. É assim, você tá num grupo de anões que tá trabalhando numa nave espacial lá que é uma mega corporação de mineração. Então você tá na parte do operário lá, né, tudo fudido, que vai na linha de frente matando bicho e minerando. Ele é procedural, vai até 4 pessoas. Você pega seus amigos, cai no planeta, pode ser gelo, pode ser veneno, pode ser com muitas aranhas. E aí cada um tem uma classe. Eu gostei demais desse jogo, porque é totalmente cooperação com seus amigos. Por exemplo, tem um lugar muito alto ali que eu não alcanço. Um anão consegue fazer plataformas, aí o outro vai e faz um gancho pra você alcançar lá. E aí quando você chega tá escuro. Aí tem outra classe que faz uma luz no teto, que a área fica clara. E aí tá vindo muito inimigo, eu faço um shield, começo a matar os inimigos. Enfim, cada classe tem uma série de skills que, trabalhando em conjunto, a experiência fica maravilhosa. E não tem nada mais divertido que você tá andando com seus amigos minerando lá um caminho e achar um item raro, sabe? Totalmente incrível. Pra quem nunca viu isso antes e tá afim de uma experiência multiplayer bacana no jogo de tiro, nossa, eu recomendo 100%. Eu acho que só tem na Steam, por enquanto. Eles ainda estão soltando bastante coisa pra esse jogo. E ele ainda tá um pouquinho carinho. Se não me engano, eu paguei R$47, R$46. Eu acho que era isso. Mas dá uma olhada em vídeo, vale muito a pena. Eu gastei diversas horas nisso aí. E quanto mais update eles soltarem, eu vou continuar jogando. E a parte que eu comentei da cerveja, que você coleta material pra fazer cerveja também. Então você pode botar uma música na jukebox lá e ficar enchendo a cara com seus amigos. É de verdade, você bebe tanto que você passa mal e vai parar no hospital do jogo. Não tô zoando, não. Podia ter efeito de embriaguez, né? De você tem. Ficar meio tonto. Aí é bom. Por isso que você vai, se você toma muita cerveja e vai na missão, você fica meio tonto a missão inteira andando pro lado. Por isso que a gente, quando toma cerveja forte, a gente toma até passar mal, porque aí reseta, né? A gente vai parar no hospital. Aí dá pra fazer a missão de boa. Mas é legal que do jogo. É o meta do jogo. A cerveja tem efeito especial, é da hora isso. Tipo, eu quero cavar mais rápido. Toma uma cerveja X que você começa a bater com a pickaxe, que eu esqueci o nome em português. Picareta. Picareta. Isso, é. Você começa a bater mais rápido com ela. E... é igual, é meio estilo Monster Hunter. É bem isso. Só que é em primeira pessoa esse jogo. Não, é Monster Hunter no caso de você comer um bagulho pra ir pra missão bolada. É isso mesmo. Só que é só cerveja. No geral, eu falei bastante aqui. Eu tô até ficando sem saliva. Mas eu tô bem feliz, assim, que eu comecei a jogar bastante coisa nova recentemente. Eu acho que em boa parte isso é porque a Nintendo lançou uns jogos, mas eu não consegui comprar. Vi de Paper Mario Xenoblade, que com tudo isso que eu falei aqui na lista, não pagava acho que quase nem metade o valor, assim, do que eu joguei. Então eu tô descobrindo esse mundo que eu consigo gastar um pouco menos e aproveitar muita coisa nova. Principalmente que não tá saindo quase jogo da Nintendo, né? Então daqui até o final do ano... vou continuar nessa febre de experimentar cada vez mais coisas novas e é isso, acho que só tem a agregar mais ao meu portfólio, assim, do que eu conheço de jogo. Vai virar um novo Jeff. Só não vou jogar o nível jogo da pipa que ele fala, que é um jogo muito indie de 50 centavos. Minha experiência em julho é completamente mais sucinta, porque, diferente de vocês, quando eu falo que eu jogo muito videogame, eu joguei uns dois jogos, mas apesar dos dois jogos que eu jogo serem bem intensivos, né, ainda assim a minha experiência é completamente reduzida. Eu tenho quase certeza que eu já falei da minha experiência de Xenoblade, né, acabei zerando Xenoblade Chronicles, então acho que eu já falei, né, no último checkpoint, né. Eu não sei. Eu acho que você tava jogando e tava pra zerar. Eu zerei o jogo, depois joguei a DLC, eu achei a DLC muito melhor do que o jogo base. A expansão, né? Não é uma DLC. É, expansão. O epílogo. Pode ser, eu achei a experiência melhor, eles melhoram bastante coisas e a história também fica bem melhor. Eu tenho quase certeza que eu falei isso, se não foi em off, foi no Nintendo A3, assim. Mas, no geral, eu recomendo essa expansão. Não fiz a maioria das outras quests, porque eu fiquei com saco cheio de voltar pro jogo base e falar, mano, eu vou matar monstro level 98 aqui, etc, troco de nada. Mas a gente ainda vai falar isso num podcast de Xenoblade, porque a gente tá devendo. Mas depois disso, eu fiquei naquele limbo, né, de, mano, o que que eu vou jogar agora? E eu fui ver o que que eu tinha no meu backlog, eu tinha comprado o Super Bomberman R em alguma promoção aí. E eu falei, vou jogar o modo história pra ver como é que é. Eu não aguentei muito o modo história, porque ele é bem bobinho, a historinha de Super Bomberman R. Não dá pra dar skip ou adiantar as falas, que são bem chatas. Isso me incomodou um pouco. Ele era 100% dublado, né? É dublado em inglês, sim. É, eu achei ela... Assim, né? Eu não conheço o Laurie de Bomberman, mas eu achei engraçado ver os oito malucos, oito irmãos, parece. Uhum. Cada um com uma personalidade super definida e... É. E tentando dialogar, assim. Uhum. Eu não gostei mais do jogo do que da história. A história ruim é a dublagem, eu achei ruim. Eu achei ela engraçada pro bagulho. Tipo, ela é toda ruim, satirizada. Não sei se o quão proposital foi, mas serviu. Então, eu acho engraçado porque a história remete a um roteiro mais simples, a... Não sei, um roteiro mais... Não simples, mas ele é direcionado a um público que parece mais infantil, né? Porque as piadas são mais infantis. E o jogo é completamente diferente disso. Ele é um jogo difícil até, Super Bomberman. Super Bomberman é... Oi, fala. Mas é da hora jogar cooperativo, né, essa campanha aí. Acho que eu não tenho com quem jogar cooperativo, né, mas... Não tem online? Não sei. Será que tem? Não sei agora. Não sei se pode no cooperativo. Acho que cooperativo é single... É local. É local isso. Não é split. Esse é um jogo que eu tô devendo comprar. É, assim, eu comprei ele mais pra ter, tipo... Ah, se algum dia eu for jogar multiplayer com uma galera, assim, ó. Tem esse jogo multiplayer que eu acho muito divertido. Apesar de eu não ser bom... E até jogando contra a CPU, apesar de jogar no hard, eu ainda não sou bom. É difícil ganhar, assim, raramente eu ganho. Mas fica esse detalhe que Super Bomberman R modo história não vale a pena. Ele ainda é um jogo pra ser jogado na campanha, tipo, quick play ou multiplayer mesmo com a galera. Eu acho que esse jogo é mais estilo Mario Kart, sabe? Mario Kart dá pra você jogar a campanha principal muito melhor que Super Bomberman R. Além do Super Bomberman, eu comprei dois jogos que eu já comentei no Nintendo 3, que é o Story of Seasons Friends of Mineral Town e o Ooblets. O Story of Seasons, basicamente, eu já expliquei isso, mas ele é o remake do jogo do Harvest Moon clássico do PS1. É, assim, o remake, entre aspas, porque eles mudam algumas coisas da história, mudam um pouco o layout da cidade, basicamente eles meio que só rotacionam, assim, o que me deixou completamente perdido. É, no Harvest Moon Back to Nature, você tem sua perspectiva de que a fazenda, a casa tá do lado de cima e tal, e nesse jogo eles pegaram e rotacionaram a cidade inteira em 90 graus pra esquerda, né, anti-horário. E eu fiquei completamente perdido, mano. Foi muito estranho, tipo, andar pela cidade desse jeito, mas eu acabei me reacostumando. Não dá pra girar a câmera. Não dá. Aliás, a câmera, você só muda dois ângulos. Acho que você muda um ângulo igual do... Não, você não muda um ângulo. Pensei que você mudava igual o Animal Crossing, mas acho que não. Você falou desse jogo no NA3, aí eu fiquei curioso, né? Porque eu ainda tenho vontade de pegar esse jogo, né? Que ele ainda tá caro, assim, pra mim, né? Eu vi a comparação da versão antiga com a 9 e, nossa, o negócio é bem diferente mesmo. Tem vários NPCs lá que tinham as roupinhas diferentes que sofreram, assim, um extreme makeover total, né? Chegou o esquadrão da moda lá e... É que atualizaram, né? acho que a relação nesse caso é mais igual aos jogos clássicos de Pokémon, com você pega o Pokémon Fire Red, ou, por exemplo, é igual o Red hoje em dia, como ele tá no Pokémon Master, sabe? Estou atualizando o layout até ele ficar melhor. Mas é interessante o que você falou, porque o jogo no PS1, ele é um jogo de 3D no PS1, aqueles gráficos meio abstratos, sabe? E enquanto nesse jogo, pra que não ficasse tão diferente, eles mantiveram o estilo artístico, a direção artística, atualizando os gráficos, né? Então eles ainda deixaram um 3D que remete ao jogo do PS1, mas que são 3D, um modelo 3D melhorado, né? É, pelo menos você entende que aqui é um boneco com um formato mais humanoide, né? Enfim. Não é tipo Pokémon Let's Go, Pokémon Blue? A gente sabe que a diferença é gritante, mas você tem a noção que parece que é um grid, assim, que o personagem anda... É um bonequinho chibi lá, né? Tipo... Eles ainda mantêm o grid, mantêm toda a perspectiva de câmera e tal. E isso ainda não muda, né? Mas o que eu queria mais falar é o 3D, que permanece a mesma coisa. Uhum. Mas assim, você falou que quer pegar esse jogo. Eu não recomendo muito Harvest Moon, assim, pra pessoas que nunca jogaram, porque ele é um jogo simples, tá? é, não tem muito o que se fazer próximo de qualquer outro tipo de jogo, até tipo o Blitz, ou igual, ou sei lá, se você jogou bastante Animal Crossing, né? Animal Crossing acho que tem mais coisas pra fazer do que Harvest Moon. É que a diferença de um pro outro é que o Animal Crossing tem a limitação de tempo, né? E o Harvest Moon você vai jogando infinitamente. Eu joguei assim, umas 40 horas desse jogo, casei, fiz tudo que tinha pra fazer. É, não tudo, tem, por exemplo, no jogo ele, mano, tem uma coisa, uma casa que você pode adquirir depois de 50 anos de casado. E pra você ter 50 anos de casado, um cara, ele fez um vídeo no YouTube, é, ele casou e ficou só dormindo no jogo pra passar nos dias, levou 10 horas, sabe? Nossa, então, mano. Sei lá, você vai precisar ter bastante tempo e é bem desnecessário. Mas, no geral, eu recomendo pra quem jogou o jogo do PS1 e gostou. Pra quem não necessariamente nunca jogou Harvest Moon, é difícil, porque... É o banho de nostalgia. É mais um banho de nostalgia, apesar de que, assim, eu fiquei extremamente viciado, fiquei... Mano, eu falo que eu sou pro player de Harvest Moon porque eu planejo muito as coisas que eu vou fazer dentro do meu limite de tempo, né? Harvest Moon é uma corrida contra o tempo, no geral, né? Você tem que otimizar o seu dia a dia pra você ter o máximo de faturamento. Stardew Valley é a mesma coisa pra quem jogou, enfim. Então você tem que acordar, ok, vou dar comida pras galinhas, vou dar comida pras vacas, depois eu vou fazer uma estratégia aqui do que eu vou fazer no meu dia a dia, durante o meu dia, pra que eu consiga ter uma melhor performance, né? E nisso, tipo, dentro do jogo, basicamente, as pessoas que elas fazem 3 anos, eu fiz em 1 ano. Eu evoluí toda a minha vida, eu casei, evoluí toda a minha vida, e agora, tipo, eu tô no segundo ano do jogo, não tem praticamente mais nada pra fazer. Fez speedrun, hein? Então, sei lá, eu meio que viciei nesse jogo e agora não tem pra onde ir. É até uma limitação do jogo, assim, se você joga muito rápido, você acaba não tendo muito o que fazer, né? Aham. Uhum. Mais uma dúvida, eu queria pegar também mais pra... Porque eu, como nunca joguei antes, eu queria ter... Eu queria conhecer e saber se com esse jogo eu tenho propriedade pra falar assim, de, eu conheço até que bem que representa Harvest Moon. Ou se tem outros jogos que tem tantas funcionalidades a mais que isso aí é só uma poça d'água, sabe? Uhum. Você acha que o core da série, assim, esse jogo representa melhor que todos os outros? Eu acho que o Harvest Moon Back to Nature é o jogo que melhor representa Harvest Moon. Não só porque ele é o mais famoso, mas também porque... Eu acho que ele acerta em muita coisa. E esse jogo Back é o remake... Back to Nature é GBA. É o do PS1, o do GBA Friends of Mineral Town, é verdade. O Friends of Mineral Town. É o remake, é o port desse jogo pro GBA. E esse jogo do Switch pro Steam e pra outras plataformas, Star of Seasons, é o remake do PS1 com algumas coisinhas do GBA. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Lucas, com certeza eu acho que esse jogo representa muito bem o que é Harvest Moon em geral, o que é o Bokujou no Monogatari, né, que... Bokujou Monogatari, acho que não tem o nono, né, a gente já discutiu isso. Já vou. Como ele tem muita função de qualidade de vida, o melhor seria você pegar esse jogo, perto de qualquer outro tipo de jogo que já lançou da franquia, tá? Então... Uhum. Ainda tem um probleminha ou outro, tipo, quando eu vou dar ração pra galinha, pega a ração e eu quero colocar, depois que eu peguei excesso, quero colocar de volta, e às vezes uma galinha passa na frente e acabo dando pra ela, e a galinha come 2 vezes durante o dia, sabe? Fica ou, gorda. Por exemplo, vou pegar ovo e a galinha passa em cima e eu não consigo pegar o ovo porque a galinha tá em cima. Tem um detalhezinho ou outro, isso talvez faça parte da experiência, porque no PS1 era a mesma coisa. Agora eu não sei, mas se você tá interessado, eu sugeriria pegar a versão do Steam. Eu peguei no Switch porque eu queria jogar no portátil, deitado, enfim. Mas o Switch no Steam tá metade do preço, acho que tá R$90, cara. Pra você testar, pega por lá e vê se você gosta. Aí dá refund em menos de 2 horas. Então, é isso aí, senão você pede reembolso. E o outro jogo que eu joguei foi Ublets. Eu também já comentei ele no Nintendo 3, mas o Ublets, eu já tava de olho desde que ele, acho que apareceu, eu não tenho quase certeza que ele apareceu no Nintendo Direct, tá? Eu posso estar muito louco, mas ele foi anunciado em 2017. Foi na PC Game Show, não foi, Mario? Foi na PC Game Show, verdade. Só que eu li na época, eu dei muita risada, porque eu achei muito aleatório o negócio. Não, foi isso mesmo, foi na E3, né? E eu já tava de olho nesse jogo desde então. Fiquei seguindo a página deles, o Kickstarter e tal. Esse jogo teve uma série de problemas, porque eles estavam sendo publicados por uma publisher específica, que foi comprada pela Microsoft. E aí o jogo, eles falaram, a gente vai ser independente agora, a gente vai lançar o próprio jogo pelas próprias mãos, mas a Epic Store, ela veio lá, não é Epic Store, é a Epic Games Store. É, Epic Games, ela falou, olha, a gente vai lançar pra Epic Games Store, só que vai ser exclusivo por lá. Eles falaram, tudo bem então, vai. E aí muita gente chiou, muitos fãs que estavam apoiando a campanha do Kickstarter também reclamaram, mas é melhor ter assim, pelo menos o jogo ter sido lançado, do que não ter, né? E futuramente eu acho que é possível que esse jogo chegue pra outras plataformas. É, então, não é temporário? Porque o Borderlands 3 foi a mesma coisa, assim, né? Pode ser que seja. Lançou primeiro na Epic, a galera xingou muito, mas depois de um ano saiu na Steam e agora ninguém lembra do jogo. Eu espero que... Ah, é passageiro esses xingamentos, porque, assim, esses xingamentos apareceram previamente antes do lançamento. Depois de ser lançado, todo mundo só elogiou o jogo e basicamente os haters sumiram. É quando for pra Steam, vende, relaxa. É. Resumidamente, ele é um jogo que mistura esses gêneros, né? Esse gênero de simulação de vida na fazenda com um joguinho de monstrinhos, porque você cria seus monstrinhos na fazenda, né? Ao invés de você plantar legumes, frutas, enfim, você planta monstrinhos, você colhe eles. Você planta Pokémon. É, você planta Pokémon / Digimon. E você luta contra monstrinhos selvagens pra questões específicas, né? Ah, tem um monstrinho comendo minha madeira aqui da minha casa, a porta da minha casa. Você vai lá, enfrenta e resolve uma quest do jogo. Não era com dança que você tinha comentado? É com dança, exatamente. As batalhas, ao invés de serem uma batalha entre monstros, são uma batalha de dança. Mas e é bem legal. A captura é diferente, né? É, a captura é meio que por emoção, né? Você fala, por que você não... Você não vem comigo, né? Ou você pega uma semente dele e planta. Então é tipo anime que os caras quase se matam, saem na porrada e depois viram amigo. É meio que eu pensei, né? Você baixa um papo e o cara vem. Já assistiu Beelzebub, Lucas? É basicamente isso. Ou Dragon Ball também. O Jojo, os caras quase se matam lá e daqui a pouco sou teu colega aí, todo dia dando um rolê aí. É Bleach também. Aliás, todo anime shonen, né? Mas basicamente você também se enfrenta a plantinha, o monstrinho ali, pega uma sementinha, planta e vai nascer o monstrinho dele, né? Você tem uma party que é toda feliz, o jogo é inteiro feliz, todo mundo sorridente, você mora numa ilhazinha. Fica o meu adendo pra direção artística desse jogo, porque ele é muito bonitinho. Bonitinho no sentido de que tudo fofinho, as cores são bem pastéis, né? Então acho que remete a uma sensação de pureza, tranquilidade quando você tá jogando o jogo. Como ele também não tem esses sentimentos de violência, né, de você tá batendo num monstro, etc, como é tudo dancinha, então ele é bem acessível pra qualquer tipo de público. A PETA também não pode reclamar desse jogo de algum jeito, né? Não vai criar uma campanha pra você... Não. Vai criar um jogo que você dá uma porrada no Pikachu e ele tá todo fudido lá com bandana na cabeça, né? Bandana não, tá com um negócio de prisioneiro do PETA no pescoço. Nossa, é horrível, eu já vi essa porcaria. Tem outros jogos da PETA, inclusive, desse tipo, que você captura treinadores, você joga com Pokémon. No geral, julho foi um jogo que eu voltei a jogar simuladores de vida na fazenda, com dois jogos completamente diferentes. O primeiro jogo clássico, o mais clássico de todos, que é o Harvest Moon, acho que basicamente deu início pra isso. E o Ublets, que quis misturar todos esses gêneros de um jeito só, e que funcionou muito bem, é uma sinergia muito boa que o Ublets trouxe. Eu joguei ele muito menos do que o Star of Seasons, porque eu realmente vici no Star of Seasons, assim, foi questão de 5 ou 6 horas por dia que eu joguei. A infância bateu mais forte. Ah, não só a infância, o jogo é bom mesmo, assim, é bom pra mim, vai, é que eu gosto do jogo, é muito difícil você recomendar Harvest Moon pra alguém que nunca jogou o jogo, porque ela simplesmente pode não gostar. Eu gosto do gênero e então Harvest Moon é um jogo perfeito pra mim. E dessa onda, talvez eu compre Runefactor 4 no Switch. Eu joguei ele bastante no DS, mas acho que vou acabar comprando. Talvez volte a jogar Stardew Valley, não sei. Então, Mario, eu tá on fire aí, ó, no simulador de fazendinha. Então. Então, cuidado, não é simulador de fazendinha, é simulador de vida na fazenda. Ah, simulador é verdade. Simulador de fazenda é Farming Simulator. Eu vou falar do meu mês, acho que eu vou separar em dois blocos. O primeiro eu vou falar o que eu terminei falando no checkpoint do mês passado, que foi que eu li, é uma visual novel, mas é basicamente uma grande leitura, House in the Fata Morgana. Né? Eu já falei no checkpoint um pouco, que eu tava gostando bastante, e falei também no karaokê 64, e aí eu deixei, eu meio que acabei isso, basicamente foi dia 1 de julho que eu acabei, então quando a gente tá gravando faz um mês já disso, e eu deixei o jogo, eu digeri o jogo pra pensar se o bagulho foi tão bom assim, e eu ainda acho que esse vai ser um jogo que vai continuar, um jogo barra leitura, porque é uma visual novel com muitas poucas escolhas, você basicamente vai lendo uma grande história que tá acontecendo, e eu acho que vai ser um jogo que vai ficar comigo provavelmente pelo resto da minha vida. Eu não vou esquecer do que eu experimentei jogando esse jogo. Eu não quero dar spoiler de nada, porque ir meio que sem saber o que vai acontecer é excelente, mas ele é um jogo, tipo, é um jogo japonês, é uma visual nova, é um jogo japonês, feito por um estúdio pequeno e que no Japão lançou em 2012. Ele lançou pro Steam, aqui no Ocidente, ele lançou pro 3DS só no Japão, ele lançou no PS4, PS Vita aqui no Ocidente, mas não tem na história brasileira, e ele tá planejado pra sair pro Switch, né? Então, inclusive, tipo, tem pra várias plataformas que visual novel é mais popular. E mesmo, tipo, ele sendo um jogo relativamente antigo, 8 anos quando a gente gravou esse podcast, e com um estúdio pequeno, ele aborda de muito tema que, é óbvio, uma visual novel nasce e morre na história dela. E ele aborda muitos temas que os outros jogos, eles tentam passar por cima, passa de um jeito totalmente desgovernado e horrível, não manda mensagem nenhuma, ou manda mensagens ruins. E esse jogo, todo o tema que ele vai tocando, pelo menos a maioria deles, ele faz com a maestria, assim, ele tem um sentimento no bagulho. Você chorou, vários... né, Hã? Você chorou, né? Não, chorei muito. Eu chorei muito. E assim, e você fica impressionado como que... É aquela coisa, eu acho que esse vai ser o meu exemplo máximo de, tipo, como que os outros estão fazendo errado. Ou quando vem aquele comentário, japonês não consegue... japonês não tem... Em questão, vai, questão de movimento LGBT. Japonês não sabe o que tá falando. Japonês tá numa parte muito atrás. Mas esse jogo, ele passa muito o jogo ocidental em questão de... De o que, como ele trata, sabe? Qual o cuidado que ele dá na questão. Em vários momentos, em vários assuntos, e você fica, mano, é uma história muito... Eu lembro que eu vi muita recomendação falando, esse jogo aqui, ele tem um monte de... Ele pode causar muito trigger, né? Muitos gatilhos que ele pode causar nas pessoas. Com certeza, assim, se você tem algum problema com algum gatilho, se você tem algum gatilho com qualquer assunto... Toma esse spoiler, pega a lista de assuntos que ele trata, você encontra isso no próprio site da Novak Tackle, e aí ele fala todos os gatilhos que esse jogo causa. Mas eles listaram mesmo, oficial? Listaram oficialmente. Ah, que legal isso, pelo menos, né? Pra dar um alerta, porque, né? Porque quando ele vai tratar do assunto, muita gente até provavelmente imagina alguns assuntos nesse meio... Ele fala e, assim, ele não romantiza, ele joga e fala, mano, é isso, tipo, é meio... É pesado, sabe? Você é cru. Fala, é cru. É cru e... É aquela coisa, o máximo que eu falaria se a pessoa vai jogar, ele tem meio que uma... Eu terminei ele, mais ou menos, eu fiz todos os finais, fiz tudo que tinha pra fazer. Acho que no Steam contou 35 horas, basicamente. Foram 35 horas deitado lendo o jogo. E o máximo que eu falaria, tipo, se você jogou e você chegou, mais ou menos você terminou, sei lá, que os caras falam que é meio que um prólogo as primeiras 10 horas, porque o jogo ele começa realmente, tipo, a história que ele vai começar a contar de fato é depois. Por mais que essas 10 horas ainda são excelentes, assim, são pequenas histórias, meio que parecem que são fechadas, e elas têm um final em cada uma das três histórias, quatro histórias que eles apresentam no início, e é meio que o prólogo. Se nesse momento você não gostou, talvez você não goste do resto. Mas eu aconselho, tipo, dentro de qualquer mídia, assim, eu assisto alguns filmes, não sou versado em filmes, vejo muito anime e mangá, e Fata Morgana, assim, longe de todos esses, foi a melhor abordagem que já vi de muitos temas. Então, eu recomendo, assim, absurdamente. Ele, por mais que eu fale que é visão nova, a gente tem a impressão de... E que é normal, que é... Ah, é aquele animezinho toscão, olho grande pra caramba. Mas, não, ele não é, ele é bem... Ele lembra bastante o estilo de Castlevania, inclusive. Ele meio é meio gótico. Que um... ele é super gótico. Ele é meio que um jogo... Colocaram que é horror, mas, assim, parte de horror eu só considero que tem em uma partezinha X e... No meu caso, eu joguei na televisão, eu não tive medo nenhum. Mas eu consigo ver algumas pessoas tomando um susto, porque tem numa parte do jogo tem um bichinho meio feinho. Mas se você ver nas screenshots do Steam, não é nada que não tem ali. Se aquilo lá você consegue ver sem nenhum problema, você não vai morrer. Então é basicamente ir na página da Steam, olha o visual, se curtiu, vai, se não, não vai aguentar. Sim. 35 horas. Sim, e não lê, mas e não lê, assim, é a minha opinião, não lê nem o resumo. Eu não tinha lido o resumo, depois eu fui ler, né, o resumo, e ele conta mais ou menos o prólogo, que são as 10 primeiras horas. Então, tipo, ele já tá dando meio que um resumo do que você vai ver. E eu acho legal ir sem isso. Vai só na surpresa e é uma viagem, tipo, é um bagulho que... Essas 35 horas eu falei, nossa, vai ser 35 horas lendo, mas sempre que eu começava uma nova parte, eu tinha que ir até o final, eu tinha que ver pelo menos, ele é bem dividido, né, você entra numa porta, tem uma história e você sai da porta, sempre que você, caramba, dá pra você parar no início e no final da porta, basicamente, mas quando eu entrava na porta, eu falava, mano, vai ser agora, sei lá, 5 horas lendo isso aqui, e não cansava, você queria ver, e você queria ver, e queria ver. Ah. Não tem checkpoint, assim? Não é que checkpoint, não tem? Não, você pode salvar em qualquer hora. Pode salvar então beleza, hora. Tá. Eu achei que você entra na porta e tem que fazer até o final e sai depois. Não. Eu queria fazer isso porque eu não queria parar no meio. Uhum. Porque eu também tenho um bagulho que quando a mídia é fossa, assim, é uma história triste, eu preciso acabar. Porque se eu paro no meio, eu fico com a tristeza. Eu quero saber como termina as coisas. Aham. Uhum. Então, esse foi um jogo que me afetou desse jeito, que eu precisava terminar, porque eu parava, ficava tomando banho e ficava pensando. Aí eu falo, não, tem que jogar isso aqui. Começou a jogar no banho. Nossa, dava vontade. E como vai sair pro Switch, eu fico aí, falo, vou avisar no Nintendo 3 quando sair. E é muito bom, é muito bom. E se você não vai fazer nada... Tenta ouvir a trilha sonora também é maravilhosa, que acompanha o jogo, coloca o clima certinho, e por algum motivo X, o jogo ele se passa na Europa, eu acho que na Itália, não lembro agora, não é na Itália, é no Reino Unido, talvez, eu não sei, ou na França, na França. Por algum motivo, o jogo ele tem a trilha sonora, você não vai perceber, mas talvez você vai perceber em algum momento, mas a trilha sonora é cantada em português. Por uma japonesa. Aí então é engraçado. É meio que. Eu imagino que é como os americanos se sintam ouvindo a trilha sonora de Persona, é como eu me sinto ouvindo aquela trilha sonora. Você tá tipo jogando daqui a pouco. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Então, sim, exatamente. Exatamente. É outra palavra, mas é exatamente esse estilo. E eu só percebi porque teve uma hora que tinha uma cena de romance. Aí começou meu coração. Aí eu falei, peraí, a minha irmã já tinha falado pra mim que era em português. Eu olhei e falei, essa música aqui é em português. Aí a minha irmã, não, essa mesmo. Aí eu fui ver, não, a trilha sonora inteira era em português. E tinha um monte de música que eu não tinha percebido que era em português. Mas ok, são músicas brasileiras cantadas por uma japonesa? São músicas, composição própria deles, letra própria deles e... E dá pra perceber que não teve ninguém que sabia o idioma fluente atrás. Foi no tradutor e pega. Tô curioso pra saber o motivo deles terem escolhido o português. É porque, pelo que a minha irmã falou, a cantora, uma das línguas que ela sabia cantar era em português. E aí, nisso, tipo, era latim, português, não sei o quê. E aí falaram, vamos português. E aí fechou português. Tá no jogo, ela começa a tocar latino uma hora do nada lá. Não, é tudo composição própria. E que trilha sonora. Depois que eu terminei o jogo, eu fui lá e comprei a trilha sonora no Steam. Porque É muito boa, é muito boa. Ah, ajuda os caras aí, né? Se os caras lançaram um negócio da hora assim, né? Vamos dar o dinheiro só pra... Vai fazer o Double Dip no Switch, ô Jamal? Vou, com certeza. se eu não comprar, ou vou olhar pra minha irmã, porque a minha irmã, ela tá... Ela que eu indiquei pra minha irmã, ela jogou, me indicou, e aí me reindicou, porque eu não tinha jogado. E... Você indicou um negócio que você não jogou? Não, falei, ó, Sara, eu li nos fóruns que esse jogo aqui parece bom. Ah, que tá. A minha irmã é muito mais de visual novel do que eu. E aí, nisso, eu indiquei pra ela, ela foi lá, jogou, e ficou, assim, tipo, falou, não, Dé, joga isso aí, encheu meu saco. Foi chorando, recomendar pra você. Sim, sim. E aí, nisso, teve um dia que eu tava sem nada pra fazer, falei, vou jogar isso aqui. E aí, nisso, eu consegui, aí eu fui lá, joguei, e foi também. E aí ela fica chorando que ela não conseguiu, que ela não comprou, porque ela não conhecia na época. Ela não comprou a edição de colecionador do PS Vita. Então, nossa. Se pá, ela compra a edição de colecionador do Switch, se sair. Então eu fico esperando aí uma edição física do House in Fata Morgana. Eu tô vendo a trilha sonora aqui no Wikipedia, pelo menos as letras, né? São quatro discos, impressionante. São. Caramba. Muitas não são cantadas, mas tem bastante no meio cantada. Ó, tem um título aqui que tá chamado Olhos na Sala Escuro. É. Os caras não ajudam a gente, né? Não, assim, é um jogo, tipo, eu recomendo, vai, só vai, tipo, você perdoa todos os erros de português que a menina fala, e tipo, frases que não fazem sentido, você perdoa tudo, porque o bagulho, ele funciona. E nem parece português várias vezes. Ai. E saindo dessa recomendação, eu também joguei... Eu fiquei com vontade de jogar, depois que saiu o Bloodstained de Curse of the Moon 2, eu fiquei com vontade de jogar, voltar pra minha maratona da série Castlevania. Pra quem não sabe, eu tava jogando todos os jogos da franquia... Eu tava jogando todos os jogos que eu considerava principal da série Castlevania, e aí eu falei, e eu parei no Circle of the Moon, que era do GBA, o primeiro de GBA. E aí eu fui lá e fiquei com vontade, falei, ah, vou terminar o Circle of the Moon. Aí eu fui lá e terminei. Aí eu peguei a minha... Jogar todos os jogos que eu considerava a série principal e mudei pra... Vou jogar todos os jogos da série Castlevania. E o meu mês de julho foi basicamente... Depois foi full Castlevania. Eu fiz aqui as anotações. Eu terminei 14 jogos da franquia. Ô, louco. Aí... Virou sommelier de Castlevania agora. Agora tem... Você pode agora falar, né? Eu posso. Agora, pelo menos até uma parte da franquia eu posso, porque eu tô jogando em ordem. Eu parei numa parte X aí que muita gente já jogou coisa que eu não... Muita gente jogou coisa que eu não joguei ainda. Mas eu vou falar em resumo, depois, se vocês quiserem, eu vou falar rápido todos e depois vocês me cortam qualquer coisa. Eu joguei, do Game Boy, eu joguei o The Adventure, os Belmont's Revenge e o Legends, que são os três de Game Boy. As minhas anotações aqui é que o Adventure é ruim. O Belmont's Revenge foi o melhorzinho desses. Ele faz um estilo Mega Man ali. E ficou muito bom pro Game Boy. Assim, ele é um Castlevania divertido de jogar. Eu me impressionei. E o Legends, ele é interessante porque ele tem uma mulher como protagonista. Isso lá em 2001, por aí foi. Só que ele não é um jogo muito memorável. E por ser uma mulher protagonista, eles cortaram da cronologia principal. Então, meio que, tipo, o Legends foi meio que desprezado. No GBA, eu joguei os três do GBA, Circle of the Moon, Armor of the Dissonance e Art of Sorrow. Eu gostei mais desses, vou ser o clichêzinho, eu gostei mais do Art of Sorrow. Se você vai jogar esses aí, joga o Art of Sorrow, você jogou uma coisa melhor que os outros dois, que você pode ignorar. Cada um tem um bagulho que ele tenta trazer. Tipo, porque, por exemplo, a Wire of Sorrow é uma evolução do Circle of the Moon, que tem um sisteminha de carta, só que no Circle of the Moon não ficou tão bom, no Wire of Sorrow eles melhoram, e o Armor of Sorrow é esse que eu mais odiei. Esse eu não consegui gostar. Com a música horrível também. A música eu não me incomodei tanto, me incomodei muito que ele tenta fazer uma de Symphony of the Night, ter dois castelos, e o castelo não tem teletransporte direito, tipo, você libera só depois que basicamente você terminou os dois castelos, que aí você libera um teletransporte, e é um martírio, é tanto backtracking que tem no Armor of Dissonance. Mas o Circle of the Moon, ele é interessante por ele tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? Ele é o primeiro ali, você olha e fala, teve um amor envolvido pra tentar fazer alguma coisa. Mas é, assim, se você não tem curiosidade de saber nada da série Castlevania, o Art of Sorrow, ele é o que mais presta, é tipo, é o que vale a pena jogar. E se você tomou spoiler já com Spirits Smash, paciência. Ah, é. Eu joguei sabendo spoiler. Por causa dos Spirits Smash, inclusive. Na época que eu joguei, eu não sabia. E te falar que foi, assim, um choque. Foi muito louco. Mas convenhamos que tem um personagem que se chama Arikado. Ele anuncia quem ele é, basicamente, sem querer, na primeira fala dele. Mas quando você percebe que Arikado é pra parecer Arukado... Aí você fica meio tipo, puta, mano, mas que trocadalho do desgraçado isso aqui. Eu joguei os dois Castlevania do 64. Eu, na verdade, vou incluir até um terceiro aqui. Eu joguei três Castlevania 3D. Os dois do 64 e o primeiro do PS2. O que eu mais gostei na ordem foi o primeiro do 64, depois o segundo do 64, e o do PS2 foi um martírio pra jogar. Churume total. Não churume, só que assim, os Castlevania 64, ele tem uma... Assim, vou admitir, tem uma câmera sofrida. Tem muito pulo que você vai embora, assim, porque você vai morrer porque simplesmente a câmera não foi cooperar com você. Isso afeta bastante, principalmente nas fases de uma personagem que é plataforma. Mas o do PS2, eles pelo menos parecem Castlevania, assim, eles têm um clima de Castlevania, eles tentam ser meio bizarros, inclusive o 64, a feiura do 64 ajuda isso. E no do PS2... Ele tenta contar uma história, porque é a história do primeiro Belmont, ele tenta contar uma história séria com dublagem, e aí a dublagem é tosquíssima, e, sei lá, é meio que, parece o sentimentalismo de uma novela mexicana. Nossa. A história. É muito estranho, e ele tenta ser um God of War em vários corredores repetidos. É basicamente isso, Castlevania Lament of the Innocence do PS2, ele é basicamente God of War em corredores repetidos, e os outros 264 que... Eu joguei os dois 64 porque, assim, pra quem não sabe, o segundo 64 ele é meio que um remake e um prólogo do primeiro. Porque ele tem os dois personagens que são desbloqueáveis do primeiro, mas só que os cenários são diferentes. Eu quis tentar jogar nos cenários do 64 primeiro. E ele é um jogo muito mais difícil, ele tem cada plataforma em escroto, só que eu gostei. Eu achei que o jogo ele tinha uma alma ali, ele tava tentando fazer alguma coisa diferente dentro da série Castlevania. Então eu gostei mais dos de 64. Eu acho que eles foram meio mal falados no tempo, mas eles são melhorzinhos. Então na Nintendo a série retém um pouco mais do charme. Sim, sim. Vídeos atuais de PS, assim, os mais antiguinhos de PS3 que também viraram hack and slash. The Lord of Shadow, sim. É. Aí eu joguei também os dois Kid Dráculas, que é o de NES e o de Game Boy. Eu achei os jogos bem ok, assim, eu só joguei eles basicamente porque era da série Castlevania, eu tô nessa jornada. Eu preferi o de Game Boy porque o de NES ele tem uns checkpoints meio filha da puta, basicamente. Ele faz o esquema de, no boss final, não salva antes do boss final, ele salva lá atrás, então você morre uma vez no boss final, ó, a fase inteira de novo. E a fase... No Castlevania 3, né? No Castlevania 3 faz isso, né? Faz na versão americana. É, porque o Castlevania 1, eu lembro que eu terminei, assim, até que de boa, porque quando você passa da Clock Tower lá, você começa na escada antes do Drácula, e isso é uma maravilha. Sim, eles fizeram o Kid Drácula, o do NES, eles fizeram a mesma coisa do Castlevania 3 americano, que... Putz. É esse começo de cuzão. Aí eu só peguei ali, olhei e falei, mano, dane-se o orgulho, save state, ali na frente do boss, vamos embora nesse boss. Mas o do GBA, eu achei ele é meio que o remake... Ele tem umas fases parecidas, tem ideias parecidas, só que eu achei ele e tentando caber na tela do Game Boy, né? Mas eu achei que ele fez umas ideias melhorzinhas, achei. Ele conseguiu aplicar as ideias do NES melhorzinha. E eu joguei, tem aqui na parte outros, que eu joguei o Bloodlines de Mega Drive, o Haunted Castle, que é um jogo de arcade... E o Drácula X de Super Nintendo. Foram os outros Castlevanias que eu joguei, que não entram em nenhuma das minhas separações que eu fiz. E o Bloodlines, ele é um bom Castlevania, é um Classicvania. É muito bom, inclusive. E tem umas partes meio toscas, meio cuzonas aqui e ali, mas em geral, tipo, é um jogo maravilhoso que tava preso no Mega Drive e agora tá na coleção do Castlevania Anniversary Collection. O Haunted Castle remake barra uma versão do primeiro Castlevania pra arcade e é um lixo total. É horrível, o jogo ele é feio, assim, ele é mais bonito, obviamente, que o do NES, porque ele é pra arcade, Só que o cara anda estranho, o boss final é estranho, ele tem uma curva de dificuldade totalmente absurda, porque o início é super difícil, e depois o jogo, ele fica retardadamente fácil, tipo, tinha muitas vezes que eu matei o boss final na primeira tentativa, assim, e foi... eu só joguei coisa no bicho e o bicho morreu. Foi muito tosco. Nossa, eu tô vendo a imagem aqui agora que você comentou. Que negócio feio. Ele é estranho. Tem que lembrar que cabelo ele roxo. Tava na época do NES. É azul, eu acho. É um roxo azul aqui o cabelo do carinha. Nossa, que horrível. Eu joguei isso aí no PS4, era tipo... Fiquei, sei lá, uns 5 minutos apertando triângulo pra colocar moeda na ficha no negócio. E se dane. E 99 vidas, vamos embora. E assim, o bicho mais difícil desse jogo, desse Haunted Castle, foi uma parede que ela ficava desmantelando e pulando pra cima de mim na primeira fase. Mas eu morri muito nessa parede. É um quadro que fica sangrando? Não, é uma parede. Uma parede mesmo? Nossa, é uma parede de, sei lá, pensa com argamassa lá, com os tijolinhos. Aí os tijolinhos vêm pulando pra cima de você e isso foi a minha dificuldade com o jogo. Foi a coisa mais difícil daquele jogo. Esse Belmont é pedreiro, né? Aí foi o chefe. E o Drácula X, que é um port, uma outra versão do Hound of Blood, que é do TurboGrafx. Pro Super Nintendo, aí eles pegaram e mudaram o jogo inteiro, e eu falei, vou jogar isso aqui porque as fases são diferentes. E eu entendo quem gostou, se existem essas pessoas, quem gostou na época, quem decorou, foi do estilo Castlevania 1, e teve que decorar o jogo inteiro. Eu não decorei, eu usei save state, pra caramba, inclusive, no boss final era um hit e um save state, porque o jogo pra mim, era bullshit o que ele tava fazendo comigo, os inimigos deles não têm meio que um ritmo igual no Castlevania 1. Eles são super agressivos em cima de você. Os caras jogam cabeça de medusa em você. A cada 3 segundos você tá brisando, vem uma cabeça de medusa e te pega. Pra você fazer o final verdadeiro, é só a sacanagem. É tipo, os caras olharam e falaram: o que é que faz um Castlevania difícil? E foram lá e jogaram tudo nesse jogo. Não faz sentido a sala do Drácula. Spoiler pra quem nunca jogou, mas não, foda-se esse spoiler. Não faz sentido a sala do Drácula ter buraco. E você ficar caindo no buraco nas bolas de fogo. O Drácula não era pra ser difícil por causa dos buracos. Que merda. Mano, é um jogo muito ridículo. É muito ridículo. Assim, eu tenho um amigo que zerou isso aí sem save state. E o cara demorou 3 meses pra decorar porque ele ficava com o rage do jogo. Aí nem vale a pena, isso. Que nem você jogar o Ghosts and Goblins, né? É sempre... Sim, sim, sim. Você vai jogar isso aí, é sofrimento, cara. Usa o save state e dá um jeitinho. É, o resto tudo, eu tinha um orgulho, assim, a não ser quando eu olhava e falava, o cara tá sendo cuzão comigo, aí eu dava um save state, que acho que foi só no caso do Kid Drácula, o resto tudo eu terminei sem save state, mas esse Drácula X... Mano, sem chance, não valia. Tô vendo a imagem do Haunted Castle aqui, eu acho que a Konami tava meio chapada quando fez esse jogo. Mano, o jogo, ele não... Ele, eu tava vendo a história desse Haunted Castle, é engraçado porque ele foi uma falha no fliperama, porque você, por mais que você comprasse continue e colocasse ficha lá, se você morresse 3 vezes, você voltava pro início. Não importa, que merda! Se você tem vida a mais. Então, nem quem queria terminar se sentia com vontade de gastar no jogo. O cara gastar a finança da vida inteira dele pra terminar essa merda, né? Exatamente. E aí, tipo, o jogo deu foi falha, assim. Foi um flop absurdo esse jogo. E aí, na versão do Arcade Archives do PS4, que foi a que eu joguei, eles meio que deixam a opção de o continue e não reseta. Então dá pra terminar o jogo você apertando o triângulo várias vezes no início. Mas não recomendo pra ninguém, só se for a curiosidade de jogar um jogo horrível, assim. E foi isso que eu joguei da série Castlevania, pelo menos foi o que eu anotei aqui. Foram uns 14 jogos, e agora, considerando todos os cálculos, jogando na ordem cronológica, eu agora tenho que jogar o Dawn of Sorrow do DS. E depois voltar pra um lixo de PS2. Então vamos ver no mês que vem. Nossa. Se eu continuo essas coisas. Você tá perdendo as coisas, tem o Portrait of Rain, Order of Ecclesia. Nossa, você vai jogar um de PS2. Ah, tem que seguir, né? Você já... eu tô seguindo a ordem aí, Tá cumprindo promessa, então vai ter que ir até o fim. Eu tô considerando assim, eu joguei todos os Castlevania do primeiro de NES, tirando o Vampire Killer do MSX. Eu joguei do NES até o Lament of Innocence do PS2. Todos ali no meio, eu joguei todos os lançamentos que teve. Então, tamo indo. Não tem online aí que você não vai poder jogar mais, que já acabou o serviço? Eu não sei. Ah, tem um de celular lá, mas tem, inclusive tem um de celular que só lançou no Canadá. Ah, não, mas... aí foda. Tem uma viagem pra jogar com esse tipo, dane-se, assim, ah, eu não vou pegar um gacha, sei lá, deve ser gacha ainda, eu não vou pegar um gacha game de Castlevania pra jogar. E nem alguns de mobile que teve aí no meio da vida. E nem patinco, se tiver patinco. E foi isso, o meu mês de julho. Um mês gótico. Põe gótico nisso. Só viu a cor preta nesse mês, né? Preto, cinza e branco, né? Acho que a minha TV deu uma... É, branco por causa do cabelo dos caras góticos. E foi esse os jogos que jogamos durante o mês de agosto. Fazendinha do Mario, gótico meu e aleatoriedades do Lucas, tomando o papel do Jeff. Na verdade são promoções do Lucas, né? Porque a maioria dos jogos aí veio de Summer Sale, né? É, e veio de betas também. Vem comigo que você gasta menos de 100 conto aí, ó, e já joga uma porrada de jogo. Então lembre-se, se vocês quiserem que a gente jogue algum jogo do Nintendo Switch Online, do NES ou do SNES, dos aplicativos, deixe um comentário. A gente vai pensar se a gente consegue expandir isso aí pro Game Pass, mas nada prometido, porque ninguém é de ferro. É isso e até o mês que vem. Música.